mais que ser humilde sempre é um filha da puta que não entende os erros e já chega dando multa. Não pensa que o pior dos erros é fazer assim, tratar o ser humano como merda no capim. Caminhos diferentes eu escolho por um ódio, tá dentro do meu olho, só que assim não vejo pódio. Percebo que com ódio não consigo construir, com ele fico proibido de encontrar Rabi. Aí sou obrigado a trilhar caminhos sujos, entenebrecidos pela morte e pelo luto. Eu juro que eu não quis trilhar esse caminho, não tive opção pra não morrer, fiquei sozinho. Por mais que você pense que eu estou acompanhado, você pensou que seu olhar de dó tem me ajudado? Errado, não se chora o leite derramado. Agora consequência na minha mente, no seu rádio. Ficou, mano, o que que aconteceu? Eu tava no churrasco, você nem apareceu. Fiz aquela boa, então tá dando tudo certo. Só tá faltando tudo, disfarçadão, pique de terno. Negão, e as palavras do culto tá moiado? Cê sabe, Deus não erra, hein? E sem palavra é dicionário. Não tô afim, malandro, de pagar cadeia. Carai, cê nem pensou no money, só veio as areias. Clareou, moleque, aí, vamos. O diabo se fudeu, agora quer me arrastar. Eu sei que eu tô moído, mas ainda sirvo a Deus. Tenho 10 mil motivos, mas no fundo ainda sou eu. Não dá, não dá, mas como um pesculacho. O que é meu por direito tá no rabo do forgado. Vou ficar mais aqui, parar de ver vida de rico. Não é que eu me conforme, mas tô vendo o abismo. Sei que é esse medo, mano, é falta de atitude. Eu posso te ajudar, cadê você? Alô, Yuri? Esses dias eu sonhei que eu tava entrando no céu. Cantava de alegria como se fosse um troféu. Uma paz de criança, as roupas tudo branca. E um varão de branco me mostrou uma aliança. Acorda, não viaja, porra, puta que pariu. Cê tá em RT, maluco, volta pro Brasil. Tá batendo bem, leva essa cara, vai, acorda. Te ligo essas horas, amanhã quero a resposta. O que persegue é diferente de tropa e polícia, pois tem ladrão fechando com feitiço e bruxaria. Nessa hora inevitável, é um ou o outro, vendendo a sua alma por Deus nascendo de novo. Dia a dia é suave, o galo canta madrugada. Minha mãe nunca percebe que o problema tá na alma. Sexto sentido, forma, fato, eis a descrição. Pretão, olho vermelho, não desacredita não. E se manifestar, me diz aí fazer o quê? Se o sonho dos moleque é fechar com o PCC. 15-3-3 motivos é o suficiente pra ver como não precisa do verdadeiro crente. Rastreado pelo acordo do político maldito, que com agulha de crochê faz aborto bem sucedido. O mundo tá perdido porque a lei é satânica. Me oferece o ódio embrulhado num imposto, mas Deus tá me acordando, os homens se matando. Usei minha inteligência pra cantar rap pros mano. Eu canto pra não atirar com a arma de fogo. Tem muitos que critica, mas nunca entende os outros. Sem senso eu atiro, com senso eu respiro. Os que não entendeu o ódio é que não vê como que lido. Se a estatística não bate, arrisca com o correto. Ganhou de 10 a 0, negativo do ex-honesto. A única semelhança do homem com Jesus, apanha a vida inteira e depois morrer lá na cruz. Tem ódio no coração, no olhar das pessoas. Desigualdade corrompe até pessoas boas. Já era, tipo, mas o trovão é mais grave. Foge muitas águas, me mandou uma mensagem. Era lindo, um menino tão alegre, não tristonho. E uma multidão cantando em volta de um trono. E um anjo de verdade e uma sensação tamanha de contentamento e paz que tomava minhas entranhas. Mas era um sonho. Só. Mas era um sonho, irmão. Só um sonho.